ouvintes, sejam muito bem-vindos ao A partir de agora, estamos juntos para partilhar histórias e vivências. Este é o céu da minha rua. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Céu da Minha Rua. Eu sou o Carlos Bonaparte e este é um programa que eu particularmente gosto de realizar. Espero ter a oportunidade de o trazer aos nossos ouvintes mais vezes do que aquelas que foram possíveis no ano de 2013-2014 no Canal 1. Hoje decidi trazer aos ouvintes algumas músicas que marcaram e das quais eu já fui falando nessas edições do Céu da Minha Rua. Não vou recordar as histórias, vou apenas falar das músicas, ou pelo menos apresentá-las. As duas primeiras, aquelas que mais me marcaram diretamente. A Vaca de Fogo, tema que os Madre Deus apresentaram no final, no princípio da década de 90, e que sem dúvida se tornou um marco. Foi um exemplo da música portuguesa e, para mim, foi uma música com algo de muito descritivo na própria letra. Eu fico realmente impressionado com a beleza daquela melodia, pela forma como ela foi cantada, tudo, sei lá, não tenho palavras. E por isso mesmo hoje vou trazer-vos estas músicas que eu sei que, ou seja, que me marcaram, sem falar delas, porque já falei antes, noutras situações, mas que me marcaram. E é com elas que eu quero abrir estas edições do Céu da Minha Rua, um espaço mais intimista, mas que eu espero que o ouvinte possa apreciar. Depois também vou deixar com João Maria Tudela e a música Salve. Esta música é também extremamente marcante para mim. Salve Rainha, música do cantor João Maria Tudela, cantor e ator, ele também foi ator, mas já nos deixou, que tinha 81 anos e deixou-nos então, enfim, como todos nós teremos que deixar este mundo mais tarde ou mais cedo. Então hoje eu vou deixar-vos estes dois temas para abrir esta edição do nosso Céu da Minha Rua, ou do meu Céu da Minha Rua, que é feito de mim, diretamente de mim, do meu pessoal, para os nossos ouvintes, e espero que gostem. Já agora, esta música também passou no Céu da Minha Rua, como aliás A Vaca de Fogo. As músicas que aqui vou escolhendo já passaram nas edições que foram para o ar no Canal 1 do Céu da Minha Rua. Boa noite, ouvinte. A Vaca de Fogo, cantam-na os Madre Deus. Thank you. nasceu o filho José e a Maria. Ele vai crescer e ser um homem são. Na aldeia o sino toca de alegria e o povo eleva ao céu uma oração. Salve, salve, salve, salve, rainha. Salve, salve, salve, rainha, que estás no céu, olhai por ele. Para ti o filho José e a Maria, para longe onde há dinheiro e fácil pão, o sino toca em tom de nostalgia e o povo eleva ao céu uma oração. Salve, salve, salve, salve, rainha. Salve, salve, salve, rainha, que estás no céu, olhai por ele. Morreu filho José e a Maria, o sonho que o levou foi sonho vão. O sim toca triste nesse dia e o povo leva ao céu uma oração. Salve, salve, salve, salve, rainha. Salve, salve, salve, rainha, que estás céu, olhar por ele. Salve, salve, salve, salve, rainha. Salve, salve, salve, rainha. Salve, salve, salve, rainha. Salve, salve, salve, rainha. João Maria Tudela trouxe-nos este Salve. Estas duas músicas, para os nossos ouvintes, estas duas músicas, elas foram realmente acompanhadas de duas histórias muito, muito envolventes, digo eu. Elas não contaram histórias românticas, nem pelo contrário. Mas contaram sim aquilo que a minha alma sente como se eu tivesse vivido outras vidas. E basicamente é isso. Não é apenas o contar uma história ou imaginá-la, é senti-la. Eu lembro-me quando, na música que nós vamos aqui ouvir, dos Lord Wrong, The End of the World, é uma música que eu lembro de estar a contar a história e estar a sentir o que estava a contar, mas eu estava com medo. Porque realmente a história, o que eu sentia, o que a minha alma sentia, era realmente assustador. Mas sim, eu realmente não sei explicar-vos. Senti que devia contar aquela história, senti que devia contar aquilo que estava a sentir. E depois, sabem como é que é? Nós muitas vezes estamos dentro de uma paisagem e até ela é, ou seja, nós, vamos dizer assim, fazemos a paisagem e a paisagem faz-nos a nós. Aquelas vivências fazem-nos a nós. E este End of the World, não é The End, é só End of the World, música dos Lord Wrong, que por sinal até é bastante calma, mas é uma música que retrata, se calhar, um bocadinho aquilo que eu digo, não sei, mas é uma música muito envolvente. E eu lembro, ou seja, estas três músicas acompanham histórias, e esta última então, que nós vamos agora ouvir, a última, para já, dos Lord Wrong, é um exemplo muito grande disso. E é precisamente dessa forma que se vai pautar o nosso O Céu da Minha Rua, por histórias, por coisas que me marcaram, uma música que eu ouvi que me transmitiu sensações, cores, momentos, e que eu gostava de repartir consigo. É essa a forma que eu encontrei, ou é esta a forma que eu encontrei para consegui-lo. O céu da minha rua. Que já agora, sem querer entrar em grandes detalhes, é uma rua pequena, de um céu, neste caso, azulado, e com umas casinhas muito, enfim, muito típicas, quase semelhantes a essa parte da história da Vaca de Fogo, mas é algo por aí. O ouvinte já vou contar um bocadinho mais sobre isso. Para já, vou deixá-lo com Lord Wrong, este End of the World, mas ainda volto para mais intervenções no Céu da Minha Rua, o primeiro de 2015, esperemos que o primeiro de muitos, e também aqui no Canal 2. Até já! The Ends of the Heart and Not the World. É o tema que nós acabamos de ouvir dos Lord Wrong. Contei na última edição, aliás, na penúltima edição, creio que foi a penúltima do Céu da Minha Rua, penúltima então, agora é a antepenúltima, sobre a história de um rapaz que se apaixonou por uma mulher. Uma mulher que, no fundo, só queria o dinheiro dele. Não quis nada com ele. Na verdade, foi um princípio de uma história madrasta, porque o rapaz gostava dela. Bom, e ele bem sabia que ela também gostava dele, mas ela depois apresentou-lhe a conta. E literalmente foi assim. Bom, até que o rapaz, entretanto, e ela saem, não é? Num dia, e tem um acidente. Um acidente que quase tira a vida aos dois. Sobretudo a ele. Ela saiu ilesa. Ele ficou acamado. Perdeu a sensibilidade. Perdeu praticamente a sensibilidade. Mas a verdade é que foi aí que ela percebeu que o amava. Não conseguia deixá-lo naquela situação. Traduzi isto em duas músicas. Dama de una noche e Yo no podría vivir sin ti. As músicas são do catalão Juan Batista Humet. Vamos à música. Pudo ser el vino y la melancolía que me empujaron hacia ti en aquel café. Tú estabas escribiendo no sé qué. Y te miré, manojo de tirabuzones pálidos. Al poco nos buscábamos los dos. Esperar y hacer como si nada. ¿Y por qué no, si nadie me esperaba? Se me abrió. Deja que te cante quien te halló sin otro puerto que tú, sin otro ahora que tú, sin más desierto que yo. Para papá. Casi sin querer salimos a la calle. Había todo un siglo por recuperar. Las gentes no se encuentran por azar. Una llave que liberó de nuestros cuerpos pajaritas de papel, amándose en las sombras del hotel. Clareó y todas se murieron. Mira, Juan, yo vine por dinero. desierto que yo. Sentarte junto a mi cama, quiero olvidarme de una mañana, del automóvil que conducía y el porvenir que se me rompía como una taza de porcelana. Quiero pensar que no pasa nada y aunque no tenga sentido te lo digo, yo no podría vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Tú eres la suma de lo que tengo, eres la almohada de mi cabeza, eres las piernas que no sostengo, eres un plato sobre la mesa, eres la mano que me lo acerca, eres la suerte que tengo. Aunque la vida te ató a mi lado, aunque ya lo ha decidido, te lo digo. Yo no podría vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Si fuera cierto que hay otras vidas, mis otras vidas te las ofrezco, recorrería las avenidas, te buscaría por los senderos para pagarte por tus desvelos si yo tuviera otras vidas. Quiero pensar que no pasa nada y aunque no tenga sentido te lo digo, yo no podría vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Y como quiero que me acaricies, sentir tu mano sobre la frente, que me recuerdes mi superficie, que no la dejes compadecerse, aunque no pueda corresponderte, quiero que tú me acaricies. Aunque la vida te ató a mi lado, aunque ya lo ha decidido, te lo digo, yo no podría vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Yo no podría vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Yo no podría vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Talvez o ouvinte se pergunte, mas como surgiu o nome do programa? E como é que surgiu a ideia de fazer histórias? Bom, na verdade a ideia de fazer histórias não surgiu, aconteceu. E não foi uma ideia, foi um facto. Quanto ao nome do programa, já lhe conto. Uma vez vi-me a caminho da escola, quando era criança. Quando era um miúdo mesmo, tinha uns 5, 6 anos. Quando ia para aquela escola, e eu lembro-me perfeitamente, ainda temos passei por esse caminho, não está muito diferente do que aquilo que era. Era um caminho de paralelo, epípedo, como se chama... Paralelo e epípedo, como se chama a composição do chão, não é? E então, esta ruinha, que era até bastante estreita, eu gostava dela por causa do céu. Tinha umas arvorezinhas à volta e umas paredezinhas, umas casas, imagino. E então tinha... Eu gostava muito daquele céu, porque de manhã eu encontrava o céu muitas vezes limpo, não é? Então, quando era mais altura do verão, primavera. E quando saía da escola, era sempre de dia, porque eu saía às 3 da tarde, portanto, mesmo no inverno era de dia, e apanhava muitas vezes sol. Portanto, fosse numa altura ou fosse noutra, eu saía daquela escola durante o dia. Para mim era algo de mágico, voltar a casa, mas subir primeiro aquela ruinha. Não sei, a mim sempre me encantou aquele caminho. Mas o que eu mais gostava mesmo naquela rua era o céu. E todas as vivências que eu passei, que eu tive a oportunidade de experienciar, e que entretanto eu sentia que vinham daquele céu. Não era apenas eu, o miúdo qualquer. Eu tinha uma especial noção das coisas naquela rua. E então decidi... falar de mim num programa de rádio, falar daquilo que me vai na alma, das histórias que nem todas aconteceram comigo, aliás, nenhuma aconteceu comigo até à data. E basicamente eu pensei, bom, mas eu sinto estas coisas, eu tenho que as contar aos nossos ouvintes. Eu tenho que as partilhar com alguém. E vai daí, surgiu o programa. O nome. Bom, o nome foi de uma música que eu conheci em 2003... de uma fadista chamada Amália Rodrigues, e a música que ela cantava era precisamente O Céu da Minha Rua. Ela não descrevia o céu da rua dela, tal e qual como eu vejo o meu. Mas, para todos os efeitos, sim, tem muito de semelhante. Ou seja, podemos dizer que ela o descreve, sim, tal como eu o vejo, mas... com os diferentes detalhes, naturalmente, não é? Mas as semelhanças são incríveis. Mas ela foca-se mais, precisamente, nos telhados, não é? No sol, nos telhados. Assim, situo mais cá em baixo. Mais no caminho. Mais nas paredes. Mais na luz do sol, que às vezes lá vai... caindo torridamente sobre aquelas paredes, aquele chão negro, e ao mesmo tempo o som que vem de lá do fundo da fábrica, que hoje já não existe, mas que essa sim realmente existia. Era uma fábrica de cerâmica perto da minha escola. Então, quando era tempo de eles irem para a pequena paragem ou para o almoço, etc., o alarme daquelas... O toque da campainha daquela fábrica ouvia-se. E foi realmente algo mágico que ficou para mim. Quando, por exemplo, quando passava ali os comboios, que era um perigo passar para aquela... Morreu muita gente ali naquela piadeiro. Morreu muita gente ali que pensava que podia atravessar e vinha um alfa. E não tinha, as pessoas não tinham tempo para... nem para voltar para trás, nem para andar para a frente até ao fim. E acabam mesmo ali por morrer naquela piadeira, que aliás já não é permitido passar ali, já não tem possibilidade de passar ali. Mas sim, é realmente. Na altura lembro-me até de uma brincadeira que eu fiz. Foi com uma amiga minha, de quem eu na altura já gostava e dizia que era a minha namorada, etc. Não acontecia como hoje. Na altura dizia-se muita coisa e não se fazia nada. Hoje faz-se muito e diz-se muito pouco. Mas então, uma vez decidimos fazer uma brincadeira e fomos lá para a casa dela. Passamos pela linha de comboio e quando nos encontraram foi... Bem, aquilo foi... Não é que não se tenha dito grande coisa, porque éramos miúdos, mas... Que era aquilo que não se devia fazer, que era perigoso e que bem não sei o quê. Nós não voltamos às aulas. Embora já tivéssemos combinado uma brincadeira dessas, mas... Bom, isso é outra história. Não são histórias para aqui, para o céu da minha rua. O que interessa... Quer dizer, poderão ser um dia, mas não para esta edição. O céu da minha rua... Que é realmente... Esse céu que eu já aqui falei... E que é essa a minha rua. Uma rua onde não passam muitos carros, onde eu posso sair, sentir, caminhar, brincar se quiser, porque sou um adulto pequeno. Ou uma criança grande. Bom, tenho um pouco de tudo. De sério, de distraído, de criança, de adulto. E decidi escolher esta música do céu da minha rua. Da Amália Rodrigues. Porém, antes de ouvirmos este tema, eu gostava de partilhar um outro que entretanto conheci no ano de 2014. A Luz de Lisboa. É um tema que também descreve muito daquilo que eu sou e que espero voltar a trazer ao céu da minha rua. Canta-o a Luz Sá da Bandeira. E depois sim, para fechar a edição de hoje, Amália Rodrigues com O Céu da Minha Rua. Para a semana volto, prometo trazer-lhe uma história. Boa noite. Lisboa, quando eu é pequenina, era toda a minha rua. Adormecia no fregão de uma clarina. A luz que tinha era do sol e é da lua. Adormecia no fregão de uma clarina. A luz que tinha era do sol e é da lua. Andei até pelas vielas, era Lisboa uma cantiga num jardim. Um mar de luz que entrava em todas as janelas, era uma festa que eu vivia só para mim. Um mar de luz que entrava em todas as janelas, era uma festa que eu vivia só para mim. Hoje Lisboa está mudada como eu. Quando vê a primavera, senta-se à mesa num café que já morreu. Ache de mim que não deixei de ser quem era. Senta-se à mesa num café que já morreu. Ache de mim que não deixei de ser quem era. Saudades da Lisboa pequenina, tenho saudades da Lisboa que eu perdi. E a luz daqueles tempos de menina, quero voltar, voltar atrás, voltar a ti. E a luz daqueles tempos de menina, quero voltar, voltar atrás, voltar a ti. Perdi a luz daqueles tempos.